Avisa que o ferinha começou, Tucano. Vamos embora. Sucesso, Mano Mendes. Calma, deixa eu respirar um pouco. Nós somos os loucos. Olha a gente nessa cama de novo. O que cê sente quando cê mete na minha cara? Pra ter uma hora de cama suada. E eu percebo a cada vida. Cê não gosta de mim. Cê gosta é da conquista. Joga lá em cima que é. Sorriso e choro no rosto. Cê vem aqui me acostumar. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Vai ser gostoso. Ah, agora como eu fico nessa casa. Com sorriso e choro. O que cê sente quando cê mete na minha cara? Tá tendo a hora de cama suada. E eu percebo a cada visita. Vai jogar a mãozinha lá em cima. A galera do fundão, os cachaceiros. Sorte a voz que... Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Vai ser. Ah, agora como eu fico nessa casa. Com um sorriso e um choro no rosto. Cê vem aqui me acostumar. Cola meus pedaços. Carreta Jameson Aguiar, a maior da Bahia.